Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia aos nossos queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale Paraíba, e agora para o mundo todo através da internet. Iniciamos mais um programa Vivência Espírita diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga em ondas médias em 750 kHz. A doutrina espírita vem nos trazer esclarecimentos sobre a natureza, origem e destino dos espíritos e suas relações com as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade através dos ensinamentos dos espíritos superiores recebidos e coordenados por Allan Kardec. Vem mostrar que o sobrenatural é apenas o natural não conhecido e não explicado. A doutrina espírita nos traz a alegria de viver, nos ensinando a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos e exemplos do nosso querido e divino Mestre Jesus. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com o apoio dos Centros Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e AMI. Agradecendo também o apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Ligue para nós para participar do nosso programa hoje. Telefone 3941-9750, 3942-9750, DDD é 12. O nosso convidado aqui é o Dr. Eurípides de Castro Júnior. Ele vai falar sobre previdência conosco aqui, ligados à espiritualidade, né? E participe também através do nosso Facebook e do nosso WhatsApp, que o Rodrigo vai falar para você que ele está dando lá da graça. Voltou hoje aqui de Portugal e vai participar do programa. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge, bom dia, Rui, bom dia, queridos ouvintes da rádio, Super Rádio Piratininga. Já estava com saudade já, apesar de estar ouvindo lá o programa lá de Portugal, né, da Madeira. Mas a gente sente falta de estar aqui ouvindo lá. Foi muito bom os programas, né? Apesar de eu achar que não foram os melhores, né? Só porque ele não esteve. Brincadeira, não, brincadeira. Né? O programa do Paulo Alé foi sensacional, do Alexandre também, muito instrutivo. Tô ouvindo, até ouvi duas vezes, porque eu gosto desse tema sobre pineal, então vale muito a pena entrar aí no nosso site, vivenciaespirita.com.br, e vocês podem ouvir a gravação ou no nosso web rádio. Quem estiver ouvindo a gente online, na rádio online, pode ouvir a reprise dos programas também durante a semana. Então, a gente ainda não definiu a pergunta para sorteio, mas a gente vai sortear aí dois livros. Também vai ter o bingo, que a Graça pôs aqui para a gente. Um chá beneficente, que a gente vai sortear para vocês. E vamos também vamos iniciar agora com a prece de abertura da Maria Emília de Jacareí. Senhor Jesus, nesse instante que temos a oportunidade de entrar em tantos lares, nós te rogamos pelas nossas famílias, pelos nossos entes queridos, pela paz e harmonia entre todos os membros desse grupo que é a célula primeira da nossa encarnação. Abençoe ainda, Senhor Jesus, este nosso programa para que possamos transmitir a tua mensagem, que com auxílio, com a presença dos teus mensageiros, que possamos responder de acordo com o que nos ensina a doutrina espírita, essa luz que norteia a nossa vida. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um que está ouvindo. Abençoa também, Senhor Jesus, a nós que aqui estamos e permanece conosco como tem sido até hoje. Que assim seja. Do dia. O tema do dia de hoje. Nós estamos aqui no aguardo do nosso querido amigo Eurípides de Castro Júnior. Ele mora a 300 metros da nossa rádio, né, Jorge? Ele está atrasado. Imagina se ele morasse lá em Jacareí, como é que seria? Se fosse em Taubaté, né? Nós vamos falar sobre previdência, porque o Eurípides é especialista em previdência social, é funcionário da previdência social, é advogado, psicólogo, e nós estamos aguardando a sua presença, mas enquanto isso nós vamos ouvindo aqui a narrativa do nosso amigo e companheiro de trabalho, Rodrigo Costa, que junto com a Camila estiveram em Lua de Mel, na Ilha da Madeira. Tá já ver? E divulguei a rádio lá, hein? Foi em dois centros espíritas lá. Rodrigo, você estava mesmo de lua de mel ou estava tirando foto? Porque o que nós recebemos de foto, né, Jorge? Fala, pô, esse cara, que hora que tem tempo para curtir a lua de mel? Que só tira foto? Meu pai emprestou uma máquina lá para mim, que é uma máquina que ela já tira foto e ela já conecta com o Facebook. Ah, é? Então ela já tira foto e já envia pro Facebook automático. Então, mas ó, depois no final do dia também, eu juntava lá e enviava. Teve um dia que... Mas aquilo é muito melhor que eu imaginava. Meus avós nasceram lá, né? Então meus avós, meus ancestrais são todos da Ilha da Madeira, lá do pai, né? Eu fiquei na cidade onde meu avô nasceu, na Porto Muniz. O Cristiano Ronaldo nasceu em Funchal. Funchal. Aquilo é uma ilha muito grande. Mas Funchal é uma ilha ao lado da ilha. A Ilha da Madeira é como se fosse um estado inteiro. E tem várias cidades em volta. Então tem até um governador na ilha. Então, e tem vários prefeitos. O governador de lá parece estar há 25 anos no poder. É, parece um ditador, né? Ele é reeleito. A Constituição lá da Ilha da Madeira não permitia, mas mudaram a Constituição para que ele fosse, e já é um senhor de idade, né? E tem uma ilha do lado que chama Porto Santo. Essa ilha de Porto Santo, quem morou lá foi o Cristóvão Colombo. Então ele foi casado com uma mulher lá de Porto Santo, Felipa. Isso em 1400 e pouco. E ele já... Então ele sempre passava por ali para ir para as Américas. Então ali era um ponto estratégico para o descobrimento das Américas. É claro que não foi quem descobriu o Brasil, né? Que foi Pedro Alves Cabral. A vivência espírita também é cultura, né, Jorge? Olha aí. Teve a casa onde ele morou, é muito interessante. E você desceu com aqueles carrinhos sem... Cestinho, desci, cara. Como é que chama? É o cestinho lá cestinho? De morro. É, cara, que negócio anda a 40 km por hora, pô. Desce a ladeira, viu, Jorge? E depois para subir, como é que eles fazem? Não, a gente subiu por teleférico, né? E aí desceu de cestinho. Só que ele desce até metade. Aí o táxi, você tem que pagar o táxi pra te levar mais 2 km pra baixo. Mas o táxi queria cobrar R$100 pra andar 2 km. Para, a gente foi a pé. Esse é típico de brasileiro, né? Não, mas é um roubo também, né? Eles fazem... Não é tão caro o táxi. Não, mas não é que é roubo. É que você ganha em real. E lá eles ganham em euro. Que é 4 vezes mais. 4 vezes mais. 1 euro é R$4, pô. Então... Mas assim, é uma estrutura que deixa o Brasil no chinelo. Deixa até Fortaleza, que é um lugar que eu achava que tinha uma estrutura turística muito boa, no chinelo. Assim, as praias têm ponto de Wi-Fi gratuito para todo mundo na praia, tem banheiros gratuitos. Qualquer lugar que você vai, você tem banheiro usável, né? Então qualquer ponto. Tem 4 teleféricos na ilha inteira. Então assim, cada cidade tem uma estrutura para atendimento turístico. As rodovias são sinalizadas, túneis pela ilha inteira. Então, assim, é uma estrutura para atender o turista. E a temperatura? Depende. Porque como você vai para o centro da ilha, ele é elevado, né? Então você sobe a mais de 1.860 metros. O pico mais alto é 1.800 metros. Então você sai do zero a 1.860 metros de altura, acima do mar. Então você está lá embaixo, a temperatura 25 graus, no verão chega até 30, né? A gente foi um mês depois do verão. Lá em cima chega a 6, 0 graus. Então é como se você estivesse saindo de Caraguá, subindo até Campo Jordão, mais Campo Jordão, né? Campo Jordão acho que é 1.200. É muito alto, muito alto. É uma beleza assim natural. Mas tem todos os climas, então. Você tem o clima de deserto, que é a ponta, você tem o clima de florestas, você tem o clima de alto, que é o mesmo tipo que floresta de Campo Jordão, e tem clima de praia também, né? Ah. E tudo num lugar só. E o aeroporto lá é perigoso mesmo? Era, né? Era. Porque eles estenderam, eles estenderam em cima do mar. Né? Antes era perigoso, porque o aeroporto era pequenininho, a pista, né? Aí eles estenderam em cima do mar, foi até um projeto que fizeram, que é referência no mundo, né? Que fizeram uma extensão. Tiveram brasileiros que participaram desse projeto. Brasileiro? Estenderam. Mas é uma ilha, assim, eles se dizem autônomos, né? Mas todos os túneis quem pagou foi o continente, né? Mas tem, ainda você vê muito traço de cultura católica, então você vê igreja a cada cidadezinha, você vê as igrejas, a gente entrando é do tipo de 1700, 1600, 1500, então você vê igrejas assim muito antigas, né? Tem igrejas até de 1300 lá. E quantos habitantes tem a ilha? Acho que uns... Eu não lembro agora. Não lembro quantos habitantes tinha. Mas é pouco, não é, pouco. Não é muito não. É mais concentrado em Funchal. As outras cidades são bem pouco povoadas. E em Funchal tem dois centros espíritas. Então a gente foi conhecer esses dois centros espíritas lá, que é o Grupo da Paz, né, e o outro é o Grupo Espírita de Funchal. Não lembro agora o nome. Esse outro estava fechado, né, que era um grupo maior. E tem esse Grupo da Paz, que, que foi um grupo criado pelo Divaldinho, quer dizer, com a ajuda do Divaldinho, ele inclusive esteve lá, de Votuporanga. Ele esteve lá, ajudou a construir o centro, junto com ele, ajudou assim, orientando, né, o casal, um casal assim de espetacular. Inclusive eles me deram um livro, o livro chama Livro dos Espíritos, editado pela Federação Espírita Portuguesa. Em português de Portugal. Traduzido para o português de Portugal. Fora pois. Pronto. Mas e o pessoal lá gosta de brasileiro ou não gosta de brasileiro? Não, lá eles tratam muito bem, né? Como é uma ilha muito turística, eles tratam muito bem brasileiro. É diferente um pouco do continente, né? Lisboa, que é muito maior. Mas lá vai muita gente de fora, então eles tratam muito bem. E eles, no centro lá, é legal, eles fazem tudo como é o espiritismo aqui, né? Então eles seguem lá, faz a reunião pública, tem o atendimento fraterno, tem atividades sociais, então eles procuram sempre fazer essas atividades, tem reuniões mediúnicas, então tem lá a biblioteca, com os livros. A reunião mediúnica é fechada, né? Fechada, é. Então tem lá a biblioteca com os livros, tem bastante livro já editado pela Federação. A Federação já está editando todas as obras de Kardec e está começando a editar, já está editando alguns do Chico também. Então de Emmanuel, de André Luiz, já traduzido para português de Portugal. O Marcelo está sempre lá, né, Jorge? Não sei se é aí na Ilha da Madeira que o Marcelo vai. Né? Não, ele vai em Lisboa. Uhum. Quem teve lá foi o Divaldinho mesmo. Divaldinho? Eles já tiveram aqui. Ele é de Votuporanga. Ele é um dos amigos do Chico também. E o André Vilar também. Mas vai Lisboa, né? Continente, né? Portugal tem, como o Paulo tinha falado aqui, ele tem mais de 150 centros espíritas já. Então tem uma atividade espírita bem atuante. Inclusive vai ter agora o 8º congresso internacional, mundial de espiritismo. Vai ser lá em Lisboa, em outubro agora. Mas eu não esperava que tivesse dois centros espíritas em Funchal ou lá na Ilha da Madeira. E atuante, né? Estão desde 2008 esse centro que eu fui, que é o Grupo Espírita da Paz. Interessante, né? A gente vê que a doutrina espírita tá se alastrando, inclusive na França também, né? A Aliança está entrando muito lá na França, porque lá foi o berço do espiritismo, mas... ficou meio esquecido. Agora tá voltando com o pessoal da Aliança. Eles estão voltando a criar qualquer, vários qualquer centros. Lugar do mundo onde tem espiritismo, foi brasileiro que levou de volta. A gente sabe o seguinte, esse tempo atrás teve até uma pergunta aqui sobre, poxa vida, se o espiritismo fosse tão assim, não tinha fracassado lá onde ele foi lançado, né? Você lembra até que eu respondi assim, se o cristianismo fosse tão importante, também não tinha fracassado onde ele foi lançado. Não existe cristianismo praticamente onde ele foi lançado, né? Onde Jesus divulgou. Então deveria ser partido de lá para cá. Mas a intenção da espiritualidade é exatamente qual é o lugar mais propício para que chegue a informação. Na época do espiritismo, o lugar mais importante do mundo, filosoficamente falando, era a França. Então tinha que ser lançado lá. Se fosse lançado aqui no meio dos índios, aqui no Brasil, não dava nada, né? Então tinha que ser lá para depois... Mas a pátria que estava destinada a propagar, que é o coração do mundo, e a pátria do Evangelho é nós, é o Brasil. Então é aqui, é daqui para sair para o mundo. O responsável para divulgar o Espiritismo no mundo é o povo brasileiro. E são por isso que é a maior pátria do Espiritismo. E a gente pensa que a gente está parado, mas em qualquer lugar do mundo que a gente for, o Espiritismo pode ter certeza que tem raízes brasileiras, que foi a base... A alguém que foi lá passar. Então o trabalho que o Divaldo Franco faz no mundo aí sobre divulgando a doutrina espírita é fantástico, né? Onde ele vai, depois a pedra fundamental do espiritismo fica ali. Inclusive na Austrália, né? Na Austrália está crescendo muito o espiritismo através dos brasileiros, né? E agora já estão começando a escrever os livros, serem traduzidos para o inglês lá da Austrália. E que tá, inclusive o Marassi tem um filho que mora lá, o Orbolato tem a filha. O Orbolato, né? O Orbolato esteve lá também, participava do... O Orbolato está sempre lá fazendo palestra. Falando assim do outro lado do mundo, no Japão também tem. Tem. E o engraçado foi uma vez que eu estava aqui, eu tinha ido com a camiseta do Vivência lá no Colinas, almoçar, né? Fui com a Camila. Aí eu cheguei lá no fast food, fui pedir lá um prato, aí a atendente olhou assim para minha camisa... Aí viu escrito Vivência Espírita, né? Ele perguntou, você é espírita, né? Não sou, claro. Pô, que legal, acabei de chegar aqui, cheguei há um mês, assim, do Japão, que eu tava morando no Japão, e eu não sabia que aqui tinha casa espírita. Porque lá no Japão eu frequentava um centro espírita. Eu falei, não seja por isso, cara. Já escuta o nosso programa aí também, dentro do nosso site. Tem uma página lá só falando de todos os centros espíritas que tem aqui na região. Aí você pode conhecer as casas aqui também, da Aliança, da USE. Então tem as casas independentes. Escuta lá o nosso programa. Legal, né? No Japão frequentava, veio pra cá um mês e não sabia que tinha essa espírita. Eu tenho uma prima aqui. Minha também, que é lá da Holanda, né? Rotterdam, eu acho. Tem dois centros espíritas e um centro espírita. O centro espírita que ela participa só tem eles que fundaram, brasileiros que estão lá. E hoje é frequentado pelo pessoal de lá mesmo, né? Então é muito interessante o que ela fala, né? Você vê que eles estão começando mesmo. Bem... Na Suécia também tem uma senhora que frequentava o Paulo de Tarso, né? E está lá na Suécia. Ela era casada com um funcionário aqui da Ericsson e mudou para lá faz muito tempo, né? Então, quando ela tá de visita aqui no Brasil, ela vai lá no Paulo de Tarso, frequenta a nossa casa. E é interessante... como a doutrina espírita devagar ela vai se espalhando, né? Lembrando, tem a Sandra também que escuta a gente sempre, e lá na Alemanha. Daqui a pouco ela está lá montando um grupo de Evangelho no Lar e tá montando um grupo na casa dela, pô. Então começa assim, né? Começa com o Evangelho no Lar. Essa é a orientação que o Divaldo sempre passa também para as pessoas que eu converso. Por exemplo, quando eu estive lá no Peru, lá em Lima, fui no centro espírita, Joana de Ângeles. Joana de Ângeles. Então, assim, o Divaldo é um centro pequenininho, foi criado através do Evangelho no Lar. O casal, ele começou a fazer o Evangelho no Lar em casa, aí foi chamando as pessoas, e eles não são brasileiros, né? Então, assim, claro, teve um papel importante de um brasileiro como o Divaldo Franco, que vai lá todo ano, num centro pequenininho. Né, junto ali umas 20, 30 pessoas para assistir ele. E ele vai todo ano lá. Por quê? Para incentivar eles fazendo. E já tem mais outras casas sendo criadas. Né? Então, isso que a estratégia é essa: foi começar com o Evangelho no Lar. Quem começou tudo isso foi Kardec, através da mala postal. Né? E tinha, inclusive aqui no Brasil, ele tinha até Dom Pedro. Dom Pedro II se comunicava com Kardec, porque ele gostava da doutrina espírita, né? Gostava dos ensinamentos espíritas. Ele era amigo de Camille Flammarion. Camille Flammarion. Ele teve lá no, junto com Camille Flammarion no, no observatório dele. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Dom Pedro I, Dom Pedro II foi convocado para vir para o Brasil. Ele está lá no livro. Só que falaram, olha, pelo seu passado, você vai lá, você vai fazer muitas coisas, você vai realizar muito, você vai ser importantíssimo. Só que você não vai receber os louros que você merece, não. Então você vai ser muito mais anônimo. Tanto que Dom Pedro II é anônimo. É. Mas as coisas importantes que nós temos no Brasil... É mais conhecido Dom Pedro I, né? Primeiro. Mas ele... na realidade ele é que fez as coisas. É. Ninguém lembra do segundo, né? Lembra do primeiro. Quem lembra do segundo cara que pisou na lua? Segundo a marca de refrigerante. Não, é interessante que Dom Pedro I sempre novinho, e o Dom Pedro II sempre de barba, velho, né? Parecido com o Bezerra de Menezes. Não, mas é interessante que, segundo a economia, estudo da economia brasileira, história econômica, ele foi um dos que... alavancou a nossa economia aqui no Brasil, né? É. Tanto é que o telefone, o primeiro telefone, acho que aqui no Brasil, foi ele que ligando para o Graham Bell, né? E o alô foi a... As comunicações que tem até hoje, que passa por baixo do mar, né? Foi ele, com o Barão de Mauá, né? Barão de Mauá e Dom Pedro, era o Barão de Mauá que era forte e o Dom Pedro II que era imperador, né? Então eles fizeram muitas realizações, essas linhas as de trem. As linhas de trem, as comunicações. Então a gente vê que no Brasil nós temos gente boa, só falta oportunidade, né? Deixa eu só comentar aqui também que o pessoal já está mandando bom dia aqui também, participando do programa. Ieda mandou um bom dia, Vivência aqui também. Tá chegando, Eurípides. Tá Elaine, Elaine mandou um bom dia. Margarida Santos mandou um bom dia, gente. Bom dia, Rodrigo. O Antônio Bessa também entrou aqui. Bom dia a todos. É o Rodrigo, bem-vindo de volta. Obrigado, pessoal, pela participação. Vamos para o nosso intervalo comercial. Depois a gente passa a palavra aqui para o doutor Eurípides, que chegou agora há pouco. Chegou atrasado porque ele mora muito longe. Não sei se ele mora em São Paulo, será que ele mora, né? Então ele chegou aí atrasado, mas não tem problema. 300 metros aqui da rádio. Não tem problema, não. É aquele negócio que eu falo sempre. É melhor chegar atrasado nessa vida do que adiantado na outra, né? Então deixa, não tem problema, não. Né? Tá, mas tudo bem. Vamos então para o nosso intervalo comercial. Com a música aqui, lembrando que dia 30, agora na sexta-feira, nós teremos o lançamento do CD do Paulo e da Leia, ali no Centro da Juventude. Todos estão convidados às 19 horas, né, para o lançamento do primeiro CD do Paulo e da Leia. E nós vamos colocar algumas músicas deles hoje aqui novamente. Vamos com a música Prece de Amor. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Em cada passo como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. Está ouvindo programa Vivência Espírita. E agora nós estamos aqui com Eurípides de Castro Júnior, que é advogado, psicanalista, administrador de empresa, nasceu na doutrina espírita e é funcionário da Ouvidoria da Previdência Social aqui de São José dos Campos. Bom dia, Eurípides de Castro Júnior. Bom dia a todo mundo aí que está ouvindo a gente, bom dia aos meus amigos aqui, né, da rádio. Olha, eu quero saber, dizer para você o seguinte: é muito bom a gente ouvir falar sobre previdência, que nós vamos falar hoje, né? Vamos falar sobre doutrina espírita, que é sempre ela tá atuante, ela é presente na nossa vida, né? E como o Rui falou, eu venho de uma família espírita, né? Meu pai espírita, e a gente fazia sessão em casa, né? Com... Você fazia teatro, né? Fazia teatro também, e a gente fazia sessão em casa. Meu pai criou a Mocidade Espírita Familiar, porque nós somos 11 filhos, né? Então a gente fazia reunião em casa. E você era o único homem? Não, o 11º é homem, eu sou o 3º. E o 11º. Então, acontece que quando ele nasceu, minha mãe falou assim para mim: ah, que bom, um amiguinho para você. Eu falei: mãe, amiguinho agora, com diferença de 16 anos, não adianta nada. Mas, o Eurípides, a nossa doutrina espírita, no capítulo 3 do livro dos Espíritos, ela fala da necessidade de trabalho, que é uma lei da natureza. Você concorda com isso? Olha, o trabalho na natureza que os animais fazem, por exemplo, eles trabalham somente o necessário. Tem até aquela música, né, aquela música nos desenhos animados, aquela palavra assim, né? Só uso o necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Então, o que significa? O homem é o único ser que, além de comer o necessário, ele estoca alimentos, ele faz uma série de coisas. Eurípio, só para não atrapalhar você, mas já atrapalhando, essa propaganda da época da TV, que foi lançada a TV, porque eu não lembro dessa propaganda. Da época É disso que era da propaganda, da televisão. Eu também não vi. Não lembrar disso, é um filme, é um filme para criança. Né? É um filme para criança. É o... Quem cantava era o urso lá, era um urso, né? Ele cantava essa música. E é interessante isso, quer dizer, usar o necessário, o extraordinário é demais. E isso, no Livro dos Espíritos, eles falam muito claro. falar assim, olha, se você tem mais coisa do que você precisa, você está atrapalhando a natureza, você está atrapalhando as pessoas, porque você só tem que ter o necessário. E o São Francisco de Assis deixou isso claro, que você não precisa de muita coisa para viver. Você precisa de um cantinho para dormir, um cantinho para você vivenciar as coisas com a comunidade, não precisa ter um transatlântico pessoal, né? Você pode ter coisas que você pode usar para si e com as pessoas. Agora, vamos à questão do trabalho, né? Vamos falar trabalho. Trabalho, as pessoas ficam falando assim, né? Mas Deus falou que a gente vai ter que trabalhar a vida inteira, comer o pão com o suor do seu rosto. E a gente fala assim, meu Deus do céu, o trabalho é tão ruim assim, é? O trabalho não é ruim. É o trabalho, é você, todo mundo trabalha, né? A gente usa, e trabalho na... A gente usa isso na física, né? É o seguinte, trabalho é toda a força aplicada que tem algum resultado. Se você aplicar uma força e a coisa não sair do lugar, não adiantou nada, né? Você é uma coisa que você aplica uma força e ele se desloca. Isso é trabalho. Então, agora, o trabalho em si. Se você for pensar em termos históricos, trabalho vem da onde essa palavra trabalho? Vem da palavra tripalium, né? E tripalium era um instrumento de tortura lá em Roma, né? Então a pessoa, o tripalium virou trabalho. Em outras palavras, trabalho é uma tortura para os romanos. Já para os espíritas, trabalho não é uma tortura. Trabalho é gostoso fazer. E você faz porque gosta, ou você faz também por dever, né? Sim. Você tem algumas coisas que tem que fazer por dever. Fala, Rui, quem é que manda? É, porque a gente vê que o trabalho, ele é necessário para que você possa aprimorar seu físico, aprimorar seu espírito, e aquela ideia que se tem que quando a pessoa vai para o paraíso, lá no, quando desencarna, vai para o paraíso, que não precisa fazer nada, aquilo não é correto, né? Quer dizer, nós sempre falamos que nós estamos sempre trabalhando porque a lei do trabalho é justamente o progresso espiritual do ser humano, né? Pois é, é uma coisa que na minha adolescência, eu estava conversando com o padre e nós tivemos uma discussão, né? Quando ele falou para mim que você morreria, iria para o céu e você lá ficaria, simplesmente, você ficaria vendo Deus, né? E exaltando a glória dele. Eu falei para o padre, mas vem cá, a gente morre, vai para o céu e fica lá só, é claro, você fica só cantando, falando hosanas para Deus. Eu falei para ele, mas eu acho esse negócio muito ruim, imagina ficar o dia inteiro lá cantando. Eu falei, não dá. Aí ele falou assim, não, mas é assim, e lá no paraíso tem ouro, estradas de ouro, porque isso é muito importante, né, ouro. Aí eu falei assim, mas pra que tem ouro do outro lado, uma estrada de ouro? Não tem razão de ser, porque o ouro vale aqui na Terra. O ouro no céu, pra que não vai adiantar nada? Não vai ter ouro usado para contatos em fios, fazer computador, fazer material, é um metal no Brasil, no mundo raro, né? E é muito importante pra cá. E pro lado de lá, adianta alguma coisa, né? Então, essa coisa do trabalho, o trabalho está no dia da gente. Você cuida de filho, você cuida de vizinho, você cuida até do teu carro. Você cuida de ter uma porção de coisa. E se você não, se você estiver andando na estrada, por exemplo, furar o pneu do seu carro, e não tiver ninguém para ajudar, e não dá nem para chamar a seguradora, porque se, por exemplo, você está sem telefone, sem nada, você vai ter que trabalhar, meu amigo. Vai ter que ir lá para trás, pegar o step, tirar a roda, colocar a roda. Vai se sujar um pouco, né? Porque isso faz parte. Quer dizer, o trabalho, ele existe, ele é real. E a gente não tem que maldizer o trabalho. Tem que bem dizer, falar assim, ó Deus, obrigado por ter me dado a oportunidade de trabalhar. É interessante também que aqui a pergunta 679 do Livro dos Espíritos está aqui. O homem que possua seus bens suficientes para assegurar a sua subsistência está liberto da lei do trabalho? Então, a doutrina espírita diz que não, né? Não, é o seguinte, a pessoa fala assim, não, eu tenho vivo de rendas, né? Vivo de renda significa, você vai ter um dinheiro para você sobreviver bem, né? E falar, agora não vou trabalhar mais, agora vou só gastar. Que vidinha ruim, né? A pessoa fala, não, mas é gostoso eu ficar na praia 30 dias seguidos tomando banho de sol. Olha, é uma mesmice, né? Porque tem gente que gosta, né? Tem gente, o lagarto, lagarteia, né? No sol, fica lá o tempo todo tomando sol, mas por ele precisa do sol, senão ele morre, né? Lagartear, as pessoas têm que entender que alguns animais ficam no sol porque é necessário que eles tomem sol para manter a temperatura do corpo. Já o homem é mamífero, o homem ele faz o que ele quer, ele é uma raça que nós somos adaptáveis ao mundo inteiro. Então, nós podemos trabalhar no frio, trabalhar no calor, trabalhar lá no deserto, trabalhar sob chuvas torrenciais. Enquanto os animais, por exemplo, se tiver uma inundação, eles se escondem todo e fica aquela cara, todo mundo junto, né? Nós homens não. Nós temos condições de pensar, agir, modificar, criar ponte, levantar a casa. A gente faz uma porção de coisa. E a gente esquece disso. Nós somos seres que pensam, raciocinam, e nós fazemos as coisas acontecerem no planeta Terra. E alguns, né, como pessoas que a gente conhece, criam coisas boas para a comunidade. E uma das coisas boas que foi criado lá na Escócia é a Previdência Social. Na Escócia que foi criada? Foi assim, um pastor, né, ele fez um cálculo, ele viu que todo mundo trabalhava. Ele estava trabalhando, então trabalhava, e aí as pessoas ficavam, não tinham mais condições de trabalho, e eram mantidos, então, pelos aristocratas da época, os reis, mas dá uma dádiva para ele, dá uma esmola para ele sobreviver e morrer aí daqui um tempo. Aí o pastor fez um cálculo, assim, olha, se todo mundo tirasse uma porcentagem e colocasse, desse para a igreja que estava atuando, a igreja dele, né, igreja da reformista, aí não igreja católica, mas era igreja protestante, aí ele chegou e falou assim, olha, se tu pegar um pedacinho e a igreja fizer um caixa, e esse caixa a gente aplicar nas coisas, der rendimento, a gente pode dar algum futuro para essas pessoas que já trabalharam muito. Aí ele fez outro cálculo. As pessoas morriam naquela época muito cedo, 30 anos, 40 anos. Então ele manualmente, ele criou um livro, isso aí está na internet, quem quiser ver isso aí, ele criou um livro, colocou todo mundo da comunidade dele, colocou toda a idade das pessoas, quantos nasciam, quantos morriam, ele fez um cálculo ali, na ponta do lápis. E aí ele chegou e falou assim, olha, dá então para a turma toda, dá um pouquinho de cada um, a igreja administra, uma pessoa só, e quando a pessoa ficava velha, a igreja pagava para ele. Já em outros lugares, como é que funcionava, né? A pessoa, Roma Antiga, a pessoa perdia um pé numa batalha, uma perna, um braço, como é que fazia? Aí, quem mantinha essas pessoas era a aristocracia romana. Né? Se você pegar aqueles filmes... Ou seja, ficava inabilitado para trabalhar, vamos dizer assim. Ficava inabilitado para trabalhar e então... Ou gerar renda, vamos dizer assim. Como é que fazia essa pessoa sobreviver? A pessoa, né, o senador, principalmente, ele dava um dinheirinho para o outro sobreviver. É viver de esmola, então você vivia sempre subordinado a uma pessoa. Uma das coisas que as pessoas têm que entender a história, é muito bonito, quando a gente vê a história, mas em Roma... que deu toda essa estrutura jurídica no mundo, quem é que mantinha os soldados romanos? Né? Você fala assim, é igual hoje, é o Estado e tal. Era o imperador. O imperador, ele bancava com os bens dele. Né? Aquele filme Gladiador, se você percebe, ele tem a tropa dele, que cuidava da casa dele. Quer dizer, não tinha Ministério Público. Tanto que ele é encontrado dormindo, ele bebe muito, é encontrado, como ele, ninguém sabia quem ele era, escraviza a pessoa. Quer dizer, em Roma era assim. Se você ficasse dando mole no meio do meio do mato, passava aquelas pessoas, pegava você e vendia lá no mercado de gladiador, vendia para o escravo na África. Era assim, o próprio grupo social, grupo pequeno, é que se defendia das coisas que aconteciam. Se você matasse uma pessoa, a gente fala assim, ah, matou? Ministério Público vai lá, delegado? Nada disso, matou. Não é de ninguém, fica lá e está lá. Então, foi, nós conseguimos, nesses 2000 anos, chegar num ponto de humanidade que as pessoas falam assim, pô, mas como é que chegou nisso? Chegou com muito sacrifício. Nós apanhamos muito. E o que é bom quando a gente é espírita é que nós apanhamos e batemos no mundo da mesma o tempo todo. E hoje nós estamos vivendo aqui, né, num mundo muito melhor. Isso. Isso que eu queria dizer, Eurípides. Porque nós vivemos, parece que as pessoas vivem contagiadas pela negatividade. Porque o tanto de gente que está para falar que o mundo é pior... É porque não sabe nada de história, não conhece nada de história. Porque se conhecer só um pouquinho de história, vai ver que o mundo hoje dá de 1000 a 0. Nossa. Em tudo que ficou para trás. Agora, nós temos que ver proporções. A maldade hoje é maior, mas na proporção ela não é maior. Ela é maior porque existem trilhões de pessoas aí no mundo. Trilhões não, bilhões, né? Mas olha só, eu faço a comparação assim. O Brasil... todo mundo marcou, a Copa de 70 de futebol marcou na cabeça de todo mundo por causa da música, 90 milhões em ação. Então nós demoramos 470 anos para chegar numa população de 90 milhões. De 70 para cá, que são 40 e poucos anos, né? 40 e poucos anos, 70 para cá que são 46 anos, a população triplicou, poxa. Em 40 anos a população triplicou. Então o que, que acontece? Você vê muito mais maldade, você vê muito mais coisa assim, mas proporcionalmente não. Então quando a gente relata esses casos, quando a gente fala de Inquisição, quando a gente fala de cruzadas, quando a gente fala de Santo Ofício, quando a gente fala de escravidão, quando a gente fala da segregação da mulher que não era gente, quando a gente fala que não tinha previdência, quando a gente fala que as pessoas na Europa, que é o centro do mundo, viviam no meio dos porcos, né? Então, o que que acontece? O mundo é pior hoje? E pior, pô, o mundo é milhões de vezes melhor. O que a gente tem que olhar para as coisas positivas e tentar vibrar, tentar plasmar coisa positiva. Principalmente nós espíritas. Eu fico chateado pra caramba, eu sempre respondo quando tá no meio do espírito e falar, isso aqui não vale nada, só tem coisa ruim, nada só tem corrupção. Tem gente que só sabe falar isso, que só tem corrupção. Corrupção é a evolução do homem. Corrupção é a evolução do homem. Por quê? Porque antigamente ninguém via e agora todo mundo vê. Então é a evolução. Porque o que era melhor? Quando a gente não via nada e existia ou agora que nós estamos vendo? Né? Então o mundo mudou para melhor. Hoje nós estamos com o mundo está na mão. Está todo mundo vendo tudo que está acontecendo em todos os lugares. E a Previdência é uma delas. Né? E tem que se ajustar também. Não tem jeito. Agora, uma coisa que é muito bom, as coisas melhoraram. A gente fala assim, o Brasil... Apesar de tudo que nós estamos vivendo hoje, mas de ajuste mesmo, né? A gente faz uma pergunta que a gente faz para todo mundo. O que é melhor, né? O sistema de saúde norte-americano, da grande nação americana, ou o sistema de saúde brasileiro? Agora, só para você ver como as coisas melhoraram, a nossa estrutura, é que o sistema de saúde que nós temos é um sistema universal. A pessoa pode ir fazer exame. Nos Estados Unidos, não. Não existe sistema de saúde para as pessoas. Só quem paga tem direito à saúde. Então, você vê nos filmes as pessoas morando na rua e tal. Quando elas estão morrendo, aí a lei fala, pode levar para o hospital. Mas fora isso, não tem condição. Então, o Brasil tem coisas muito boas, positivas, nossa experiência aqui com brasileiros, tem coisa muito boa, tem coisa muito ruim também, tem. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar aqui como é que funciona a Previdência, como é que funciona o trabalho. É interessante, viu, Eurípides, que no Livro dos Espíritos também fala, né, das pessoas que não podem trabalhar, que nascem com deficiência, uma série de coisas, quem é que cuida disso? Na pergunta 685A, mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Então, e depois também nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, a família pelos laços espirituais e a família pelos laços corporais. Então nós vemos aqui aquelas famílias de laços corporais, ela se desintegra porque não existe amor, não existe amizade, não existe respeito entre os familiares. E a família pelos laços espirituais, elas são muito unidas até no seu desencarne, até na vida espiritual, eles continuam unidos. A previdência foi feita... Porque eu estou ficando assustado, né? Porque se eu ficar um velhinho que precisa... Que precisar ficar num asilo, ficar numa creche para idoso, eu não vou ter condições de pagar. E quem é que vai cuidar de mim? Porque a Previdência não me dá condições para que eu possa ficar num asilo. Como é que fica isso? Nós temos que entender uma coisa que é legal que você colocou, que é assim, existem benefícios previdenciários e benefícios assistenciais. Então, quando a pessoa não tem condições de sobreviver, ela pode pedir ao Estado, requerer, não é pedir, para o Estado você não pede nada, no Estado você requer. Requer se ele exige. Eu exijo, a lei está dizendo que eu tenho direito, então eu quero isso. As pessoas falam assim, eu vou pedir para o político. Não vai pedir para o político, você vai colocá-lo a par da situação e ele vai ter que tentar resolver as coisas. Tá? Então, no Estado de Direito, como fala assim, Estado de Direito, tudo está muito objetivamente colocado. Você tem direito, então você vai ter esse direito, ele vai ser concedido. Na verdade, o termo que a gente usa na Previdência é reconhecido, significa chancela. A única coisa, quando a pessoa vai no INSS pedir a sua aposentadoria, ela não vai pedir favor, não. Fala, bom, eu sou mulher, trabalhei 30 anos seguidos, então eu vou lá e falo, eu quero minha aposentadoria. Aí o funcionário não pode falar para ela, mas a senhora podia trabalhar mais um pouquinho. Não, é meu direito me aposentar com 30 anos, então eu quero a minha aposentadoria. Então, vai lá. Simplesmente o funcionário pega toda a documentação, coloca tudo no computador e clica Enter. Pronto. Está concedida a aposentadoria. Sem grandes problemas. Aí vamos supor que na hora que ela está pedindo a aposentadoria, tem um vínculo lá de um trabalho que não tem data de saída. Né? Então, como é que faz? Não tem data de saída. E muitos funcionários, às vezes, também não conhecem muita legislação, falam assim, só precisa acertar isso tudo. Não. Olha na carteira dela, por exemplo, tem nas anotações. Pode olhar sua carteira aí de trabalho, você tem várias partes que você nem, às vezes nem abre, hein? Então é o seguinte, então você olha lá, anotações. E na anotação diz que ela saiu, por exemplo, tal data. Essa data das anotações, ela fecha o vínculo na carteira de trabalho. Coisa simples. De repente, a pessoa fala assim, perdi a carteira de trabalho, e agora como é que faz? Simples. A senhora, se você trabalha numa empresa, com certeza tem um... recolheu seu imposto sindical, ou a contribuição sindical, né? O que acontece? O sindicato tem todos os seus dados lá. Quando você entrou, quando você saiu, é só ir no sindicato, pegar a documentação e levar para o INSS, o INSS aceita. Mas olha, eu trabalhei, meu sindicato pegou fogo, teve um terremoto, caiu uma tromba d'água, acabou com o sindicato também. Simples. Você tem, por acaso, você tem algum documento da época que você trabalhou? Tenho. Eu recebi uma carta de um fornecedor falando que eu atendi muito bem o trabalho dele. Então, com esse documento, o INSS abre uma justificação administrativa, onde ele vai ver testemunhas e esse documento, ele faz a justificação e automaticamente fecha o vínculo. Quer dizer, a população, quando chega no INSS, ela quase que ela entra e fala assim, meu Deus do céu, vou entrar no INSS, como é que funciona isso? É difícil. Então você senta no balcão e do outro lado tem um funcionário público. Aí ela fala, eu quero me encostar, quero me encostar. Até no INSS a gente brinca muito, só se encostar na parede aqui, se encostar no lugar. Então, hoje... Se for espírita, encosto. Encosto. Então a gente tem muita gente assim, é só chegar lá e falar, Aí o funcionário fala assim, a senhora precisa trazer seu certidão de casamento. Ela fala, certidão de casamento, mas eu não sei onde está em casa e tal, vou tirar uma segunda via. Uma coisa que as pessoas não entendem, é tão engraçado, não existe segunda via de certidão. Não existe. A certidão é certidão. E as pessoas se acostumam a dizer, tirar segunda via, terceira via de certidão, não. Você pode tirar uma segunda via de um documento, certidão de RG, né? Mas certidão não, certidão é certidão. Então a gente tem uns hábitos... Mas pode pedir cópia no cartório, né? É, porque na verdade, eu não falo a cópia do cartório, na verdade é a certidão. Porque no cartório está lá, no livrinho, está o assento de casamento, o assento com dois S's. É, né? Você fala que não tem segunda via, porque a primeira via ela não é inviabilizada, vamos dizer assim. Se você achar ela lá, você pode usar ela. Que você tinha, vamos dizer não, assim. Não segunda, existe primeira via. Não existe. Sim. A certidão em si é certidão. Então, não tem certidão de segunda. Agora, como aqui está tocando aqui, fala assim, hora de chamar os comerciais. Então, vai, vamos chamar o comercial? Vamos, é, só que antes, só vamos falar da pergunta para sorteio, que a gente não falou no começo, né? Então, vamos falar agora. Então, sorteio, a gente vai sortear dois livros, Espíritos, e o Chá Beneficente. Esse Chá Beneficente é esse aqui, né, Jorge? Que é da Rua Juriti. 347, 3, 4, 7. Vai ser no dia 9, domingo, às 15 horas, dia 9 de outubro, tá? Domingo às 15 horas, lá na rua... Fraternidade Maria de Nazaré. Ah, tá, na Fraternidade Maria de Nazaré, na rua Juriti, 347, Vila Tatetuba. E tem dois almoços hoje, lá na Obra Social Célio Lemos, vai tá, ser peixe. Legal. Isso a gente pode combinar, quem quiser esse almoço, o primeiro que ligar já ganha esse almoço aí. Então, o Helder... Fica ligado aí que o primeiro que ligar já ganha os dois almoços da Obra Social Célio Lemos. Só para mim falar o cardápio aqui da Obra Social Célio Lemos hoje, né? Bife a rolê, peixe a dorê com molho capixaba, purê de legumes e saladas variadas. O preço é R$ 25,00. Crianças de 5 a 10 anos é R$ 12,00. Até 4 anos não precisa pagar, né? Então, hoje... A partir das 12 horas, lá no Célio Lemos, aqui que fica aqui na rua Martins Pereira, né? O Célio Lemos... Ana Gonçalves Cunha, número 30. Exatamente, Ana Gonçalves Jardim da Paulista. Cunha, número 30. Então liga aí que você ganha o almoço do Célio Lemos hoje. Rodrigo? Ó, já ligaram aí, hein? Então, e quem participar aqui do sorteio, respondendo a pergunta. Quem já participou aqui do programa também antes, desde o começo, a gente já vai colocar no sorteio também. Então, só comentando que a Marta mandou um bom dia, povo de Deus, a Neide lá do Castelão mandou bom dia a todos do programa do dia de hoje, bom dia Vivencianos, linda música, parabéns a Paulo e a Leia. A Ieda, essa música muito me emociona, adoro Paulo e Leia. A Elza manda bom dia a todos, essa música maravilhosa. Jorge, quero o CD do Ed Moreno, hein? Com a música 0800 com Deus, a Elza pediu. Então a gente pede lá pro Ed. E o Ari Rangel entrou aqui, mandou muito bom dia, irmãos vivencianos. Excelente programa de hoje com o nosso prezado irmão. Como dizia Raul Seixas em uma das suas canções, a formiga só trabalha porque não sabe cantar. Isso é coisa de baiano. Brincadeiras à parte. Pergunto ao querido irmão: quando o trabalho pode ser uma obsessão, como nos casos do Workaholics? Um forte abraço. Vamos deixar essa pergunta para depois dos comerciais. E um bom dia aos amigos vivencianos. O Marcelo aqui enviou. E o Sérgio, que esteve aqui com a gente, ajudou bastante na parte da transmissão, mandou um bom dia a todos. Com a sua esposa, né, a Márcia. Mandou um bom dia a todos os amigos da Rádio Vivência Espírita. Legal, o Edson também entrou aqui, mandou um bom dia, mandou uma mensagem aqui para mim também, o Edson Barbosa, lá do Recanto de Luz e Manchelho. Também estou com saudade lá dos trabalhos do Recanto de Luz. E vamos então para os comerciais, Jorge? Vamos lá para os comerciais. O pessoal falou da Leia aí, do Paulo. Então vamos lembrando que dia 30, agora, sexta-feira, será o lançamento do CD deles no Centro da Juventude, ali no Parque Industrial, a partir das 19 horas. Quanto ao CD do Ed Moreno, se o Ed Moreno estiver aí, já está sabendo, né? Mas ele está para vir por aqui, Elza. E quando ele vier aqui, a gente marca a data para a apresentação dele. Você vai lá e adquire o CD dele lá. Se a gente encontrar com ele antes, a gente pega o CD dele e traz para você. O CD é Ligação Celestial, né? O Helder está dizendo que talvez ele venha no dia 27, lá na tenda de Umbanda. Dia 27, que é o dia de Cosme e Damião. Também é aniversário do meu filho Ricardo, né? Uhum. Então, ele possivelmente esteja aqui em São José dos Campos. É, mas não é certeza ainda não. E não dá tempo da gente confirmar, porque vai ser terça-feira agora, né? É. Então é meio complicado para a gente falar que vem. Que depois que o Helder fala, você não pode escrever muito não, porque ele já está ficando assim, igual a Eurípides. Ele está esquecendo de todas as coisas. Né? Vamos lá. A música agora continua mais uma música do Paulo e da Leia, né? A música Evangelho Segundo o Espiritismo. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Jesus havia dito que seria preciso lembrar as coisas que ele disse e o homem não soube entender. Que o Consolador enviaria para melhor explicar, e para a humanidade outras lições ele iria trazer. De modo figurado, muita coisa Jesus explicou. Homem orgulhoso, muitas delas não quis aceitar. Então era preciso que o tempo passasse também e amadurecessem as ideias para ele chegar. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. Que o Consolador enviaria para melhor explicar, e para a humanidade outras lições ele iria trazer. De modo figurado, muita coisa Jesus explicou. O homem orgulhoso, muitas delas não quis aceitar. Então era preciso que o tempo passasse também e amadurecessem as ideias para ele chegar. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Estamos no nosso momento Gigavale e agora nós vamos colocar aqui uma mensagem inédita, porque nunca colocamos ela. Está no CD do Momento Espírita número 28, que vocês podem encontrar lá na Livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, aqui no Jardim Bela Vista, em São José dos Campos. E esse título de hoje é Anúncios de Primavera. Que aí Primavera que começou dia 22. Exatamente. Né? Vamos ver o que fala esse anúncio de primavera aqui. Né? Anúncios de Primavera. Quando florescem os ipês em minha cidade, sei que a geada não tornará a se manifestar nesta estação invernosa. Os ipês floridos, derramando seu amarelo na grama verde, em fantasias nacionais, são anúncios da primavera que se prepara para reinar por 90 dias. São como batedores que vêm à frente, verificando as veredas e embelezando as estradas, as ruas, as avenidas e as praças. Recordamos que há cerca de 2000 anos, um homem se ergueu na Palestina, andando pelos caminhos, alertando as populações. Semelhante aos ipês, ele anunciava a nova estação que estava prestes a encher de flores de esperança o mundo. O seu era o anúncio da primavera da renovação. Preparai os caminhos do Senhor. Depois de mim, virá aquele do qual não sou digno de desatar as sandálias. Eu sou a voz que clama no deserto dos corações humanos. E o Batista trazia as sementes fartas de profecias anunciadas há séculos. O rei se encontrava entre os homens e escolheu o palco da natureza para entoar sua canção de amor. Compôs poemas e somente os corações de boa vontade registraram seus versos na intimidade do próprio ser. Mas os versos ficaram ecoando, levados pelos ventos, repetidos pelas montanhas, acolhidos entre as paredes generosas dos que aderiram ao convite. Convite do amor, convite para amar. Era o auge da primavera. O governador planetário viera para estar com os seus. Estou entre vós como quem serve. Eu sou o bom pastor. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. O pastor dá a sua pela vida das suas ovelhas. Crede em Deus, crede também em mim. Versos recitados na montanha, no vale, nas estradas e dedilhados no alaúde do lago de Genezaré. Primavera celestial, jamais igualada. Nos dias que vivemos, novos anúncios se fazem. A era da regeneração se aproxima e a pouco e pouco se instala. Os arautos se multiplicam, a genialidade retorna ao palco do mundo e as crianças declamam, versejam, compõem sinfonias e executam peças magistrais em evocações da sublimidade celeste. Gênios avançam estudos nas ciências, sonhando com viagens interplanetárias, em mensagem de vera fraternidade. E outros se debruçam sobre lâminas, livros, em laboratórios, academias, institutos, em investigações que objetivam a cura de males que afligem seus irmãos, o diminuir das dores. Outros mais empreendem campanhas em prol dos que nada ou quase nada têm. As suas preocupações não são os folguedos da infância, mas sim o bem-estar de outras tantas crianças, amigos próximos ou desconhecidos distantes. Primícias de primavera. Primavera nos corações. Primavera de um mundo novo, regenerado. Um mundo em que o homem abandonará as armas que aniquilam e abraçará a lira, a ciência, a arte, o amor. Um mundo que já se faz presente. Como os ipês que bordam arabescos pelo chão, que enchem os olhos e afirmam: a primavera se aproxima. Pensemos nisso e deixemos-nos penetrar pelo hálito primaveril do mundo novo. Minutos, esse é o momento Gigavale e nós estamos aqui com o nosso amigo Eurípides para que comente sobre o início da primavera. Que coisa linda, né? Até o nome é bonito, primavera. Primavera. Primavera, estação da flor, primavera que vivencia o amor. É, a primavera é aquela coisa que a gente que é brasileiro, né? Fala assim, primavera. Nossa, o que é primavera? Eu, como sou de São Paulo, né, nasci na cidade de São Paulo, eu achava interessante que a primavera, ela realmente trazia as flores, né? E traz as flores que a gente olha e tal. Um outro outra estação do ano que não dá para, que a gente não entende, quem mora no Brasil, é a questão do outono. As folhas caem. Aí você pega a floresta amazônica e nunca cai folha lá, né? Então, a primavera, ela realmente acontece no mundo inteiro. E esse momento de primavera, ela vem, ela floresce, ela não discute inverno. Ah, inverno foi muito ruim, não. As árvores vêm, elas florescem todas bonitas, fazem um espetáculo maravilhoso. E a vida da gente tem que ser mais ou menos uma grande primavera a cada dia. Quando a gente trabalha, quando a gente vive em sociedade, a gente poderia transformar a nossa existência, a nossa vida, numa eterna primavera. A gente sempre florindo, sempre deixando as coisas muito melhores do que a gente recebeu, né? Então, eu vejo assim, né? Eu olho a minha vida e falo assim, bom, primeiro, para ter uma primavera, o que você precisa ter assim, de ação? Primeiro, nunca reclame do inverno. E se na hora que nasce as flores, você não tem que falar assim, ah, mas elas vão cair um dia. Não, sinta-se como primavera, sinta-se como uma pessoa que vê o mundo de outra forma. Porque para a gente maldizer, né, o mundo, tem uma porção de gente. Agora, nós espíritas, nós que acreditamos na vida maior, acreditamos na existência de outros mundos habitados, acreditamos nesse contato da espiritualidade com a gente, sabendo que tudo é um mundo só, a gente tem quase que a responsabilidade e o dever de a gente falar sempre positivamente. A gente não é perder o poder da crítica. Nós criticamos as coisas para que não estão certas, mas não fica só na crítica. Nós temos que ter a ação. E se a árvore, ou na primavera, ela ficasse discutindo inverno, ela não floresceria. Ela não teria aquela beleza toda para fora, porque ela ficaria, o inverno foi duro, e não floresceria. Então nós espíritas temos que ser como essas árvores, como essas plantas que mostram que a vida viceja em todos os lugares do mundo. Nós espíritas temos que saber o seguinte, e mostrar para o mundo o seguinte, nós somos diferentes, porque nós acreditamos em Deus, acreditamos que o mundo está melhorando cada dia, acreditamos que as coisas podem acontecer com a nossa participação. As coisas não caem do céu, as coisas estão enraizadas no planeta Terra, como essas árvores mostram, elas, pela sua seiva, elas levam todo o alimento para os seus galhos e depois florescem, mostrando ao mundo esta beleza que é vicejar, mostrar as flores boas, as flores bonitas e todo tipo de flor, para que o mundo seja cada vez mais bonito. Então hoje também nós vivemos a primavera de um mundo de regeneração. Não é isso? O que a mensagem traz para a gente, esse anúncio de João Batista, como a primavera para anunciar a vinda de Jesus, né? Depois nós temos também a primavera, que é o anúncio da chegada do Consolador Prometido, e agora nós temos a primavera novamente, nós vivemos em primavera, que é o anúncio de um mundo de regeneração que está chegando. Então a gente tem que saber aplicar exatamente isso que você está falando, com positividade, né, pensando sempre para frente, querendo um mundo melhor. É, e como diz o Haroldo Dutra na sua palestra, que ele esteve aqui conosco, ele diz, Deus usa o tempo, não a violência, para fazer suas mudanças, né? Exatamente. Vamos lá para encerrar o nosso momento de Gavale? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Nós estamos aqui com o Eurípides Castro Júnior, que é nosso grande companheiro de doutrina, é funcionário da Previdência Social, com cargo de ouvidor. Ele é psicanalista, advogado e administrador de empresa. Ele nasceu em São Paulo, dentro da doutrina espírita, né, Jorge? Você viu que privilégio que ele teve de nascer já num lar espírita. e está aqui conosco falando sobre a Previdência Social e a sociedade. Eurípides, por que razão que todo governo que entra, ele quer mudar a Previdência? Parece que a Previdência Social é o mal de todos os problemas brasileiros, é a Previdência. Olha, a pessoa tem que estar atento que essa questão de mudança da Previdência, todo mundo fala da Previdência, que a Previdência é deficitária, né? Na verdade, as pessoas têm que ter clareza que existe a Previdência do servidor público, que é o regime próprio de Previdência, e o regime geral, que é o pessoal do INSS, o pessoal que trabalha, que é tudo seletista. Empresários. Tá? Então, quando fala em Previdência, e isso é um problema que as pessoas não sabem, mas isso é manipulação, fala em Previdência de maneira geral, colocando a Previdência Pública, né, que é o INSS, e o regime próprio dos servidores públicos. O que está realmente em déficit não é a Previdência Geral, não é o INSS. O INSS você tem uma aposentadoria máxima de R$5.000. Agora, na Previdência do servidor público, tem gente recebendo R$60.000 por mês. Quer dizer, o servidor público, ele não recolhe sobre tudo. Agora, então as pessoas, isso é uma campanha, né, para deixar a população também sem informação, ou confundir as informações, mas a Previdência está quebrada. Aí é a hora que a gente, como espírita, como cidadão, vamos lá, ô cara pálida, que Previdência está quebrada? Porque eu pago a minha, Previdência, eu recolho a minha parte. E outra coisa, como é que funciona a Previdência do INSS? A Previdência do regime geral. Uma parte o trabalhador paga, a outra parte a empresa paga e a outra parte o Estado paga. O Estado, você diz, é governo federal. Governo federal. Ou governos estaduais, né? Ah, sim. Que você tem seletista também, seja no município, seja no Estado. E o que acontece? O político que está lá em Brasília, né, está querendo fazer as coisas, mostrar que faz alguma coisa, né? O que é que ele faz? Ele fala, não, a Previdência, o trabalhador vai ter que cuidar da sua própria Previdência. Isso também é um grande problema que a gente tem que ficar atento. Quando você trabalha, você é trabalhador, faz o seu trabalho, você produz uma riqueza para o país. Essa é a razão que as pessoas, que o PIB, o Produto Interno Bruto, fala assim, nós produzimos tanto. Isso é um dado de governo, de Estado. Tá? Então, o Estado ganha com isso, porque o PIB cresceu. Então, por causa disso, ele tem que recolher uma parcela para o trabalhador que produziu. Tá? Então, o Estado, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, não querem pagar a parte deles. Eles querem falar, não, isso é problema do trabalhador. Em outras palavras, estão usando um termo, voltando a 2 anos atrás, querem escravizar o trabalhador. Outra coisa, as empresas. As empresas, uma coisa que tem que estar claro para todo mundo, empresa, ela não paga imposto, empresa não paga previdência. A empresa, aliás, ela joga tudo isso no custo da empresa, no custo da produção. Quando você compra um produto... No custo dos produtos, né? Custo dos produtos. Então, o que significa? Todo mundo que você comprou alguma coisa no mercado, é você, consumidor final, que pagou todos os tributos. Tudo. Os encargos, né? Os encargos, tudo. Tanto que a gente brinca, fala assim, quando estão falando da Samarco, a Samarco vai ter que pagar uma multa bilionária. Quem entende de empresa dá risada, fala assim, ela nunca vai pagar essa multa. Porque essa multa, ela pode até recolher para o governo. Mas, com certeza, para ter lucro e manter os lucros dos seus acionistas, ela vai jogar esse custo na produção. No preço dos produtos. Em outras palavras, tem que ter claro a população que o que estão fazendo com a Previdência é algo muito, muito ruim. Às vezes falam assim, a Previdência está quebrada. Não está quebrada. A maior parte dos benefícios da Previdência é o salário mínimo. Então, como é que pode quebrar? Você trabalha 30 anos, 35 anos, recolhendo 20% do salário mínimo. Você é cidadão, você é trabalhador. A empresa recolhe uma outra parte. E o Estado não recolhe a parte dele. Eles falam, não, agora o problema é do trabalhador, Em outras palavras, para que serve esse Estado, então? É essa que é a pergunta. Esse Estado que fala assim, não, mas o país quebra. Não quebra. Não, e depois tem outra. Ele diz que hoje o idoso está com 72 anos, é a expectativa de vida do idoso. Poxa, isso deveria até ficar contente que é um benefício. Dá a impressão que o idoso recebe aquele salário, coloca debaixo do colchão e não gasta em nada. E a gente vê que o idoso ele também gasta, e principalmente gasta muito em remédio, que é coisa que ele não deveria gastar. Isso tem que estar muito claro também. Já tem um estudo no INSS, isso aí, esses estudos não são divulgados para a população. 30% dos benefícios retornam ao governo como impostos. Isso tem que estar claro para você. O velhinho lá recebe um salário mínimo. 30% desse salário mínimo retorna como imposto. E outra coisa, o velhinho, ele vai usar esse dinheiro para que ele recebe? É para comprar coisa para neto, comprar coisa para filho, comprar coisa para ele mesmo, né? Então, isso, a Previdência, as pessoas estão fazendo um trabalho aí muito forte e falam que a Previdência é a responsabilidade do trabalhador. E a pergunta que a gente faz é muito simples. Para que serve o Estado, então? Então, tira o Estado fora de tudo, voltemos à Idade Média, voltemos em que a gente vai cuidar da própria segurança nossa, do próprio estudo nosso, porque o Estado não quer fazer mais nada. O Estado, eles querem simplesmente ter o dinheiro e usar naquilo onde eles querem. Ora, o trabalho é social, né? A Previdência é social e nós espíritas temos que estar muito atentos, porque o que os bancos estão querendo fazer, jogar todo mundo na Previdência privada, que é um problema. Por quê? O banco quebra. O banco americano, quando houve a crise dos Estados Unidos, o banco quebrou. E o que significa? Se quebrar o banco, ninguém assume essa dívida. É um caos, né? É o caos. Então, estão criando um caos na economia e os jornais estão sendo muito coniventes com isso. Não, Previdência. É o seguinte, nós temos que chegar a um ponto onde quem mora no município controla o dinheiro da Previdência Municipal. Ela é federal? É. Mas nós temos que saber quem é que está recebendo dinheiro da Previdência. Um outro problema, Rui, que a gente vê, auxílio-doença. Né? LOAS, né? Não, o LOAS não, auxílio-doença. Auxílio-doença. A pessoa fica doente. Aí vai no médico, lá no perito, o perito dá para ela, afasta e continua pagando. Agora, a Previdência começa a pagar. E como é que faz para acabar com esse auxílio-doença? Tem que passar outra vez na perícia. Como não tem data para passar na perícia, a pessoa está recebendo. Tem gente recebendo auxílio-doença há 20 anos. Porque não tem médico para terminar com isso. Então, isso é um problema. Tem muita gente que está aí curtindo a vida com auxílio acidente. Com auxílio doença. Sim, que aí é afastado e passa um tempo. Vamos só aproveitar que a internet do Ari Rangel voltou a funcionar e ele agora está ouvindo a gente. Vamos falar sobre a pergunta que ele colocou e a gente não respondeu, né? A gente não voltou nesse tema. Então ele tinha falado, quanto ao trabalho, pode ser uma obsessão, como no caso dos workaholics? Olha, tudo aquilo que você faz em excesso é problemático, né? Agora, trabalhar, e eu falo isso, que eu, no tempo de teatro, né? No teatro a gente tem a produção teatral e na hora você tem que colocar o espetáculo em pé, não tem jeito. Eu lembro que muitas vezes nós trabalhávamos até 3 dias seguidos trabalhando para colocar o espetáculo em pé, né? Agora, tem pessoas que ficam pensando só no trabalho, trabalho, trabalho, trabalho. Não tem tempo nem para gozar o dinheiro que ele recebeu. Ele gosta de trabalhar. Agora, isso é um trabalho de obsessão? É um trabalho, isso é uma síndrome, né? Que a pessoa tem que, se ele trabalha muito e quer fazer a coisa acontecer, é que a vida dele não está muito boa. Eu estava no condomínio, né? Só para ser a questão da uma brincadeira, no condomínio as pessoas, lá no prédio, começaram a colocar ar-condicionado nas áreas, né? E na área do fundo, para não atrapalhar e tal. Aí uma pessoa na piscina, uma senhora, uma moça, né, falou assim, é um absurdo, eu estava na piscina e fiquei olhando lá e vi que, imagina, aquilo é muito ruim. Tal. E eu fiquei o tempo todo na piscina e olhando aquelas coisas lá. Eu, na reunião do condomínio, eu falei assim, olha, você na área da piscina, curtindo piscina, ficando olhando lá para a fachada do prédio, que a companhia que estava com você era muito ruim. É, Eurípio, só voltando um pouquinho para falar do quando você falou do Estado, que o Estado não recolhe a parte dele no caso da Previdência, e tem o Estado e as empresas. As empresas recolhem aqueles 20% lá que a gente sabe. Mas, por exemplo, né, eu sou contador, então como contador está na hora de eu contar a minha história também. Empresa não paga nada. Você já pensou como seria legal, por exemplo? A gente ganha o nosso salário, a gente compra os móveis para a nossa casa, a gente compra a nossa casa, a gente manda pintar a casa, a gente compra tudo para a nossa casa, e quando chegasse no final do ano, quando a gente fosse declarar o imposto de renda, a gente pudesse colocar todas essas despesas para diminuir para a gente pagar o imposto de renda, seria bacana, não seria? Sim, seria ótimo. Mas a gente não pode fazer isso, mas as empresas podem. Entendi. Tudo que a empresa compra, ela deduz depois na despesa. Então ela vai pagar imposto de renda menos. Quem está comprando o utensílio, quem está comprando o material permanente, quem está comprando as paredes, quem está comprando a empresa? É o povo. Nós que estamos comprando. Todas as empresas que existem no Brasil, quem compra somos nós para eles. Simplesmente, eles dão o dinheiro antes, mas depois a gente devolve. Isso. Fala, não, tudo bem. Por quê? Porque quando chega na hora da dedução, na hora de apurar o imposto de renda, ele pega e joga tudo como despesa. Se ele joga tudo como despesa, o lucro dele vai ser bem menor. Então, se o lucro dele é bem menor, o imposto dele é bem menor. Então, quem está pagando as coisas da empresa somos nós. Então, existe isso que não dá para entender a vida toda. Né? Mas, Jorge, eu trabalhei 16 anos com curso industrial. Ali nós tínhamos provisão até para devedores duvidosos. Exatamente. Se o cara não paga, quem paga é o governo. Não. Quem paga é nós, o povo. Você vai no supermercado, aquela balinha que você pegar lá e chupar meio escondido, que praticamente é quase que um roubo, nós também estamos pagando. Por isso, você vê o cartão de crédito, onde se viu um cartão de crédito chegar a 300%, 400%, e a gente pergunta, por que é tão alto assim? Não, é porque tem gente que não paga, mas por que eles dão cartão para gente que eles sabem que não pode pagar? Cartão é moleza, né? É? Outra coisa interessante também, Eurípio, que eu queria colocar, você como você é um funcionário do INSS, né? Um funcionário federal, e sempre está vendo os estudos, né? Então vai ter a mudança, tudo bem. Eu acho que tem que se readequar. Tudo isso tem que ser feito. Se a média de idade nossa está aumentando, com certeza trabalhar também tem que aumentar, né? Mas, olha só, num país igual o nosso, que assim, você aumenta a média de idade, então o cara que trabalhava vai ter que trabalhar até 65, 70 anos. Ele tem que trabalhar, então vai mudar. Então ele tem que trabalhar até essa idade. Tudo bem? Tudo bem. Não tem problema nenhum. Mas gente de 40 anos não arruma mais emprego aqui no Brasil. Se o cara com 40 anos ele está desempregado, ele não arruma mais emprego. O que vai acontecer? Eu acho que as empresas vão mandar todo mundo que tem mais de 40, 50 anos embora e o cara não arruma emprego mais em lugar nenhum. Então não vai pagar a Previdência, não vai ter nada. Porque eu penso assim, se nós temos que adaptar a Previdência, você também tinha que dar uma contrapartida para o funcionário, ter uma estabilidade. Olha, você que ia se aposentar, mas não vai poder mais se aposentar porque mudou a lei, mas também você vai ter estabilidade no emprego. Porque as empresas vão mandar esse pessoal embora, porque já estão velho, e ninguém contrata gente velha em lugar nenhum. Só contrata gente com menos de 40 anos de idade. Porque o que que tinha que se estipular? Então, se estipulasse na lei também, que o cara que tem 60 anos, ele está habilitado para trabalhar, porque, poxa vida, né? Ninguém pega ninguém com 60 anos de idade para trabalhar. Pois é. Tem esse estudo? Tem estudo, porque é o seguinte, no fundo, as pessoas são assim. Que tipo de trabalho a gente tem que fazer? A gente trabalha para viver e não vive para trabalhar. Isso a gente aprende em qualquer lugar. Então, a gente trabalha para viver e não vive para trabalhar. Ah, mas eu lembro uma conversa, eu sempre fui assessor, né, trabalhei no governo federal em vários cargos. Um dia eu cheguei e falei assim, eu não vou trabalhar hoje. Uma pessoa, que convivia comigo, você falou assim, ah, mas você vai perder o dia. Eu falei, engraçado, perder o dia. Fazia tempo que eu não tinha ouvido essa frase. Perder o dia é para quem é operário e depende da diária daquele momento. Quando você se torna um trabalhador mais especializado, você não perde o dia. Simplesmente você compensa. Você tem banco de horas. Você tem uma série de coisas que são feitas para que o trabalhador viva melhor. Quando você vê a questão do trabalho nas empresas, tem que ter muito claro também outra coisa. Existem pessoas que têm essa... São pessoas que trabalham muito e as empresas, olha, o que elas exploram? Esses trabalhadores é uma coisa de louco. Então, o cara que gosta de trabalhar, então dá trabalho para ele. Chega uma hora e fica em frangalhos. O que a empresa faz? Vai ele embora. Uhum. Então, a gente tem que entender o que a gente está fazendo nesse mundo. E o Espiritismo mostra o seguinte. Gente, olha, vocês estão aí para se ajudar, para vocês cooperarem com os outros, para vocês trabalharem, vocês cuidarem das crianças, cuidarem dos idosos, cuidarem das pessoas doentes, montarem hospitais, montarem orfanato, porque não, essa é a função social espírita. E essa é a função do ser humano, se ajudar, né? Se ajudar o tempo todo. Nós somos os seres pensantes, né? Nós raciocinamos. Dentro do mundo, a gente olha o planeta Terra, primeira coisa que a gente tem que ter clareza, você não está dentro do planeta Terra, você está na crosta do planeta Terra. Nós somos um ser que anda sobre a Terra, e da Terra a gente enxerga os céus, enxerga todas as estrelas, enxerga uma porção de coisa. Nós estamos virados para as estrelas, e nós somos virados assim, olhando para o céu, para o infinito. Então, essa visão espírita, quer dizer, você está no planeta Terra, você está no mundo de regeneração, já fizemos muita bobagem nesse mundo, mas nós temos condição de criar uma nova civilização do amor, da cooperação, onde as pessoas realmente parem de falar mal uma das outras, porque a espiritualidade fala o seguinte para nós, olha, não reclame. Segundo, se uma coisa não aconteceu, não fique imaginando assim, ah, mas poderia ter sido pior. Não poderia ser pior ou melhor. A coisa aconteceu, ponto. Se restrinja ao fato, né? Ai, bati o carro e quebrou, o motor quebrou. O motor quebrou, ponto. Ai, mas poderia ser pior. Não, não faça isso. Você vai para o passado ou para o futuro, né? Isso. Você fique no presente. Fique no presente. É. Então, né? O tempo todo a espiritualidade fala para a gente... Olhem-se um para os outros, vocês caminham com os outros, olhem e vocês se entendam, porque não dá para se entender no passado, dá para se entender no presente. É, os Alcoólicos Anônimos têm uma frase muito importante, só por hoje, né? Só por hoje. Mantendo hoje. Então, legal. E também tem um outro lado também, que é dos... só antes de falar aqui, né, do pessoal que tem... O pessoal está bastante, participando bastante. Também tem outro lado. Tem um lado da pessoa também, que se acomoda, que fica naquele emprego, não estuda, não se atualiza, e fica lá esperando que ele vai ser beneficiado pro resto da vida. Então, assim, a pessoa chega nos 40 anos, não se atualiza, não estuda, Não se atualiza e quer continuar empregado e ter o benefício de ter a estabilidade. Então, assim, eu acho que tem os dois lados. Você tem que encontrar o equilíbrio, né? Então, assim, também tem que pensar que você não tem que depender 100% do governo. Eu sei que não é isso que a gente está falando aqui, mas também tem que pensar dos dois lados, né? Só comentar aqui que a Elaine, né? Lá de Aracaju. Elaine. De Aracaju, ela manda... Eliane, não é? Não. Elaine, é isso mesmo. Lá de Aracaju, que sempre escuta a gente, participa. A fofinha. Tá ficando íntima. Amiga da Fernanda, a Elaine com a gente, hein? Sempre tá aqui, sempre participa com a gente, manter a cabeça ocupada com bons pensamentos e boas ações, além de contribuir com o bem-estar do próximo. Antônio Bessa, respondendo a pergunta lá para sorteio dos dois livros espíritas mais o chá beneficente, qual a importância do trabalho no espiritismo? Então ele responde: trabalho resume o princípio de ação e reação. É o resultado de uma ação que pode ser bom ou mal. Estamos nesse mundo físico para desenvolver trabalhos que dependem de atitudes físicas, cuja remuneração resultará na nossa evolução. Legal, né? A Patrícia Félix, que sempre participa com a gente também, manda bom dia a todos. Acredito que a importância do trabalho está diretamente relacionada à nossa evolução. Se nos mantivermos estagnados, não conseguiremos atingir o nosso objetivo maior. Que nunca percamos a fé nas boas ações da vida. Paz a todos. E o Ari, linda canção de nossos irmãos Paulo e Leia, maravilhosa. Adeli, passando rapidinho para desejar bom dia aos amigos vencianos e pedir para participar do sorteio do chá beneficente. Legal, Adeli, a gente vai colocar aqui. A Bia, que a gente comentou do aniversário. A esposa do Alamar, a Cristina. Concordo com todas as respostas que já foram dadas aqui no grupo e acrescento mais. O trabalho dentro do Espiritismo nos traz o despertar da consciência para o nosso eu interior e ajudar o outro também a despertar sua consciência. E assim, chegamos à conclusão que todos fazemos parte de uma só unidade, que é Deus. Então, tivemos uma participação aqui também no site, no Facebook, foi o Aécio César, que sempre participa a gente aqui também. Bom dia para o pessoal do Vivência Espírita e ao entrevistado de domingo. Quanto à pergunta, o Pentateuco Kardeciano nos prepara na teoria para que possamos no trabalho consubstanciar os ensinos a nossos passados. Um forte abraço. Legal, pessoal. Então estamos tendo bastante participações aqui. É que naquela hora que o Eurípides estava comentando sobre a situação do governo não fazer o recolhimento, que devia fazer, como as empresas falam, o Ari tinha entrado também e falou: sabe as palavras de Eurípides, é tudo isso que a gente pensa sobre a Previdência e o Estado, né? E depois, quando nós começamos a comentar também, ele colocou aqui, né? E as reformas são necessárias, mas justas? Pergunta, né? Desculpa a excessiva interferência, mas o assunto é palpitante. O Ari coloca aqui, eu acho que antes dele colocar, eu estava falando aquele negócio da que é necessário sim, mas eu estava achando, eu penso que existe muita injustiça nesse sentido. Eles querem fazer reforma aos trancos e barrancos para poder resolver um problema do presidente, ou da presidenta, ou de não sei quem, e querer mostrar trabalho, querer mostrar alguma coisa, mas aqueles estudos que o Eurípides tem falado não são profundos para esse sentido, no sentido de falar, peraí, vai existir, tem que ter a reforma, mas quais as consequências dessas reformas? E quem são os mais interessados nessas reformas? Os mais interessados são os trabalhadores. Então a gente tem que trabalhar. O que a gente vê muito na televisão é radicalismo de um lado, radicalismo de outro, né? Um de um lado fala que não tem que ter reforma nenhuma, né? O outro do outro lado fala que tem que ter reforma geral. Então é complicado essa parte quando a gente fala em justiça, né? Tem que ter muito claro também para quem nos ouve o seguinte: justo para quem é advogado, para quem trabalha na área jurídica, é o que está de acordo com a lei. Não existe lei boa ou lei ruim. Na cabeça do jurista, na cabeça das pessoas que trabalham com lei, justo, a lei falou que é isso, está tudo certo. É o caso, por exemplo, de várias aposentadorias, gente que tem 4, 5 aposentadorias como procurador, isso pode acontecer, viu gente? Porque uma pessoa pode ser procurador municipal, procurador federal, cada lugar que ele vai trabalhar, além ele recebe sua aposentadoria, além do regime geral. Então o que acontece? A pessoa fala assim, mas é até justo, está na lei, a lei tem que ser cumprida. Sim. Mas eu lembro de uma frase de um grande estadista que ele fala o seguinte: quando você for luta pela justiça, mas quando a justiça estiver contra a população, luta pela população. Porque isso tem que estar muito claro para nós. Não é porque está na lei que é certo, é assim mesmo. Não, a lei pode ser mudada. Durante esse processo de impeachment, que todo mundo seguiu, né, tem muito claro o seguinte: está na lei, mas a lei tem a sua interpretação. E as pessoas interpretam nos seus interesses pessoais. Poucas pessoas têm interesse social. Esses são os grandes estadistas que trabalham, fazem um trabalho pela comunidade e sempre interpreta a favor do povo. Mas você percebe também que tem pessoas que interpretam para si própria e para o grupo que ela pertence. Hoje o Congresso foi muito claro que até essas questões, eles falam assim, bom, nós fazemos a lei, então a lei eu te interpreto da forma que quiser. Mas no livro Obras Póstumas de Kardec, é bem claro, ele diz, se as leis são boas, é porque são feitas por pessoas boas. Se as leis são más, é porque são feitas por pessoas más. Ou seja, não existe perfeição. De segundas intenções, né? Então a gente vê que está cheio de segundas intenções. E outra coisa que eu não consigo entender, viu, Eurípides? É você tem 11 ministros no Supremo Tribunal Federal e cada um tem uma maneira de ver a mesma lei, a mesma coisa. Eu não entendo, né? Que um fala uma coisa, outro fala outra, um está discordando de uma coisa, discorda da outra. Poxa, então para que nós temos as leis, então, né? É, isso é uma outra coisa que no Brasil ainda vai ser resolvido. O Supremo Tribunal Federal é um tribunal de constituição. Ele não é para fazer o que está fazendo, julgar crime. Isso tudo vai passar para a esfera da primeira instância. Se passar, porque eles estão querendo cortar, né? Porque veja bem. O Supremo Tribunal Federal ele tem a guarda da Constituição. Ele é um tribunal constitucionalista e só deve analisar princípios gerais. É o que aconteceu. Né? O que é o princípio? O princípio é quando você olha a lei e fala, olha, essa lei não está de acordo com o princípio. Coisa simples. Tem condomínios que falam assim, a criança não pode correr e não pode gritar. Aí você fala, bom, a criança então está na lei e a criança não vai poder fazer isso. Está no regimento do... Está no regimento interno do... Fere a Constituição, é isso. Fere por quê? A lei fala que a criança, inclusive o Estatuto da Criança, fala o seguinte, a criança tem que ter condições de se desenvolver. Ora, e uma criança que não grite, que não corra, que não faça nada... Está doente. Está doente. Mas... Sim. Ou seja, aquilo que você falou é que a lei não existe lei perfeita, né? Porque foi feito por pessoas que não são perfeitas. Sim, né? Sim. Então, porque é isso que vocês estão falando. É outra coisa que eu acho que é um erro aqui no Brasil, é sim. Um juiz do Supremo Tribunal Federal ser indicado. Eu acho que deveria passar para o concurso, né? Eu sei uma outra coisa, a forma de indicação das pessoas para cargos... dentro do Estado, né? Porque eles são membros de poder. Quando as pessoas falam assim, não, ele é meu empregado, não. Membro de poder é membro de poder. Dentro do poder, membro do poder do Estado. Então eles são indicados, são pessoas que têm a responsabilidade de tocar o Estado, né? Uns entram por concurso, outros entram por voto, né? Que também é um concurso. Se você for analisar, eleição é um concurso. Onde quem são os. Os eleitores, eles dizem, esse é mais bonito que aquele, aquele vai ganhar não sei o quê, aquele tem olhos azuis, aquele eu gosto mais da negritude, eu acho isso. Assim, no fundo, a eleição no Brasil, se você analisar como é que é feita, assim, a musiquinha que ele tocou na rua é bonitinha, eu gostei da musiquinha, então eu vou votar nele. Ah, aquela dupla sertaneja é legal, né? Assim, em outras palavras, nós vivemos numa situação, quer dizer, nós espíritas temos que ter clareza disso, parar de fazer esse negócio, dessa gaiatice, né? Vamos lá para um intervalo para poder voltar e acabar, né? Assim, não, vamos para um intervalo. Tá bom, né? Tá bom demais. E o pessoal está entrando aqui para fazer os comentários também e nós estamos apavorados aqui. Jorge, mas só 30 segundos. Eu tenho que dar os parabéns para o grupo lá da AFA, que é a Associação Fraterna Francisco de Assis, que estão realizando lá no bairro dos Freitas, ali no Buquirinha, estão realizando castrações de pessoas que vieram de São Paulo. Está programado 32 castrações. Não, pera. Castração de animais. De animais. Não, você falou castração de pessoas. Castração de animais. Me assusta, peraí. É castração de animais. Não, é que lá tinha uma senhora que gosta muito de animais, ela tinha 82 animais, ela guardando esses animais. Só que o pessoal foi lá visitar e não estava em condições, não, aqueles animais. Então, eles estão intervindo, estão vindo de São Paulo, médicos, veterinários, para fazer a castração. Hoje vai ser castrado 32 animais macho. Meus parabéns para o pessoal

Santo de Deus, oh Santa Casa Santa. E nós estamos aí encerrando praticamente o nosso programa Vivência Espírita, né? Vamos pro sorteio? Pro sorteio? Né? Olha lá. Primeiro aqui o chá beneficente ali do Movimento Vida, que vai acontecer no bairro da Vila, ali na Vila Industrial, no Residencial Planalto, Espaço Eventos. Então quem foi sorteado foi a Janaína Souza Santos, da Vila Maria. Viu, Janaína? Nós vamos, o Rui vai deixar lá na livraria Casa do Caminho pra você pegar lá. Não, eu vou deixar na casa dela, minha vizinha. Ah, então o Rui conhece melhor ainda. Tudo bem. E o outro aqui, que é o chá beneficente do Framan, da Fraternidade Maria de Nazaré, que é lá na rua Juriti 347, na Vila Tatetuba. Então, quem ganhou foi a Derli. Então, a Derli, nossa amiga Derli, que ganhou. Aí o da Derli, pode ser que a graça leve para você, viu, Derli? Ou então a gente deixa na livraria Casa do Caminho. Aí a graça entra em contato para falar o que ela pode fazer. E os dois livros que podem ser retirados também na livraria Casa do Caminho, quem ganhou foi a Margarida Santos e a Neide. A Neide, que está ensinando, ela entrou aí no site, mas a Neide está no Rio de Janeiro, que a mãe dela está adoentada, ela está acompanhando lá. Mas tem um livro para você lá na livraria Casa do Caminho, viu, Neide? E a né? E a Margarida Santos, né? E o almoço da obra social Célio Lemos, que é hoje, né? Ali na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, no Jardim Paulista. Quem ganhou foi a Regina Vilhena, viu, Regina? Você ganhou o almoço lá, você e outra pessoa podem ir lá e almoçar. Pega com quem, Rui? Não, ela chega lá e fala com a moça que está tá lá atendendo, ou então para o Paulinho Sete Cordas, diz, olha, eu ganhei o convite lá para o almoço. E não dá tempo mais não. O Rodrigo, tem alguma coisa aí para falar rapidinho? Lembrando que hoje é a nossa reunião dos amigos do Chico para o evento de 2017, que nós realizaremos aqui em São José dos Campos. Então as pessoas que estão envolvidas, se alguém quiser ir lá também no Paulo de Tarso para participar do grupo, às 15 horas hoje, na Fraternidade Paulo de Tarso, Rua Euclides Miragaia, número 4, Euclides não, Rua Casemiro de Abreu, número 4, Jardim Maringá, ali na pracinha do Jardim Maringá, às 15 horas, nós estaremos lá. E haverá uma reunião concomitantemente com a nossa reunião, viu, Jorge? Do pessoal da USE que querem fazer um evento reunindo as entidades sociais espíritas de São José através de uma exposição dos seus trabalhos e assim por diante. O Eduardo vai estar lá para coordenar esse trabalho do pessoal da USE. Vai estar onde? Lá no Paulo de Tarso também. Tá, mas tem espaço para todo mundo lá. Pode ficar mas vai ser em outro ambiente. Ah, sim. Ah, tá bom. Tudo bem. Então, só lembrando. Então, tem essa outra reunião aí que o Rui está dando um recado. E a nossa dos amigos do Chico, né? Às 15 horas, lá no Paulo de Tarso. Esperamos vocês que fazem parte do grupo e quem queira participar também, né? Um grande abraço a todos. Até a próxima semana. Rodrigo? Só comentar aqui que a Leia entrou aqui no WhatsApp, mandou um bom dia, vivencianos. Bem-vindo, Rodrigo. Bom filho, a casa retorna. Abraço a todos, né? Mandou aqui toda a equipe técnica. Obrigado pelo carinho tocando nosso CD. Dia 30 está chegando, hein? Quero vê-los. Então ela está comentando que dia 30 é o lançamento do CD dela. Que vai ser aonde mesmo, Jorge? Vai ser na casa do Centro da Juventude. Casa Jovem, não, no Centro de Juventude ali no Parque Industrial. E o que você queria comentar? Não, é para dar um abraço para o Serginho e para a esposa, ele que ficou por dois domingos. Pô, claro. Agradecer muito pela ajuda que ele esteve também na transmissão, ele transmitiu também a palestra do Haroldo. E também aqui, fazendo a vez aqui na parte técnica do programa, que foi muito importante para poder chegar a todos, e principalmente também que eu estava lá, eu pude ouvir o programa graças ao Sérgio. Você fala muito, e o Serginho não fala nada. Eu tenho que chegar ao meio termo, é isso? É, meio termo. E também, uma pessoa aqui do número de 49, também não está aparecendo o nome, mano, bom dia. Ah, não, é a Sandra, lá da Alemanha, com a mais 49. Ah, é? Bom dia a todos, maravilhoso domingo de primavera, aqui na Alemanha, outono. Forte abraço a todos, força e bom ânimo. Vai começar a ficar frio lá, hein? Então, o Maurício aqui entrou também, a Neide entrou agradecendo, o Marcelo entrou, colocou uma mensagem. Então, estão todos participando, bastante gente participando aqui no programa. Agradecer a todos vocês, convidá-los a baixar o nosso aplicativo da rádio online, Vivência Espírita, ou escutar as nossas reprises, principalmente reprises desse programa, que vai passar terça, quinta e sábado, às 8 horas da manhã. Lá, graças também ao José Magalhães, que trata o nosso programa lá dos Estados Unidos. E as pessoas podem mandar e-mail para o pro programa? Sim, pode mandar no e-mail rodrigo@vivenciaespirita.com.br ou entrar no nosso site lá, vivenciaespirita.com.br, tem a parte lá Fale Conosco, que tem os e-mails lá para poder enviar para a gente. Lá no... Porque se alguém tiver alguma dúvida sobre previdência, alguma coisa assim, pode mandar e-mail então para o Rodrigo, @vivenciaespirita.com.br. Isso. Eu te encaminho, né? Inclusive o Antônio Bessa deixou uma dúvida aqui no privado, a gente vai passar para você, depois eu repassar para eles também. Tá bom, então. Nós temos que agradecer ao Inácio, que está na mesa de som, ao Helder, que estava sempre nos auxiliando, a Graça, e também justificar aqui a ausência da Adriana, que ela está lá no bairro dos Freitas, ajudando na castração dos animais macho, dos cachorros macho lá, viu? Viu, Edito? Fica tranquilo. Posso ir lá então, né? Então nós vamos pedindo para o Eurípides fazer também suas despedidas e uma prece de encerramento do nosso programa. Ok, a gente não se despede, a gente fala sempre até logo, né? Porque a gente está sempre junto, né? Então, vamos agradecer a possibilidade de estarmos aqui reunidos com toda essa gente, por todas as ondas de rádio, porque a gente conseguiu se falar. Isto é muito importante. Então, vamos agradecer a possibilidade de estarmos nos comunicando do lado de cá e fazer com que esse mundo seja cada vez melhor, um mundo mais amoroso, mais carinhoso, um mundo mais aconchegante, onde a gente possa efetivamente fazer esse mundo de regeneração transformar-se em mundos felizes. Assim seja. Quanta luz